Por volta de 12 horas de ontem, servidores da Receita Federal, em conjunto com agentes da Polícia Rodoviária Federal, realizaram a apreensão de 2 veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. O valor estimado é de R$ 66 mil. Os trabalhos integram a Operação Fronteira Blindada. Em ação realizada no posto da PRF em Santa Terezinha, os servidores abordaram um Gol com placas de Foz do Iguaçu, que era ocupado por um casal que transportava 7.600 relógios ilegalmente trazidos do Paraguai. O valor da apreensão é estimado em R$ 35 mil. Na vistoria, também foi encontrado um rádio comunicador instalado no veículo, o que agravou a situação dos abordados, colocando-os como presos na delegacia da Polícia Federal. Na sequência, um Polo com placas de Cascavel estava carregado com eletrônicos, tablets e celulares. R$ 31 mil é o valor estimado da apreensão. Os condutores foram qualificados e encaminhados para os procedimentos. Os veículos recolhidos ao pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu para contagem, valoração e posterior ações de perdimento e encaminhamento para o Ministério Público. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.